Simbora, galera, comigo. A cada dia que se passa, mais distante, um rosto tão bonito se perdeu na indiferença. É pena que este amor não teve consciência. Os sonhos que sonhamos em segredo. Vá com Deus, o amor ainda está aqui. Vá com Deus e tente sorrir por mim. Amor meu, se o destino tá traçado pra vivermos lado a lado, vá com Deus, vá com Deus. O amor ainda está aqui. Vá com Deus e tente sorrir por mim. Amor meu, se o destino tá traçado pra vivermos lado a lado, vá com Deus. Desfile minha alma ao deitar nos braços de nós dois, a ser um só. Você nada entendia, que tudo te esperava. Nas horas mais sublimes do meu eu, vá com Deus, o amor ainda está aqui. Vá com Deus e tente sorrir por mim. Amor meu, se o destino tá traçado pra vivermos lado a lado, vá com Deus, vá com Deus. O amor ainda está aqui. Vá com Deus e tente sorrir por mim. Amor meu, se o destino tá traçado pra vivermos lado a lado, vá com Deus. Fazer o quê, né? Vá com Deus. Vá com Deus.